Nesse episódio, a gente vai relembrar algumas das nossas melhores histórias aqui no CucaCast, mas lá no nosso grupo secreto tem conteúdo exclusivo todo dia com oferecimento do PicPay. Nessa semana, eu e o Rafael revelamos vários bastidores de gravação do CucaCast. A gente revela tudo. A gente fala de briga, episódio que deu errado, convidado que deu errado. Tá tudo lá, mas só pra quem é assinante. E quem não é, não tem nenhum problema, porque assinar não custa nada, já que o PicPay devolve a primeira mensalidade integralmente como cashback. E aí você pode usar essa grana fazendo o que o PicPay faz de melhor, que é quase tudo: Cielo, Uber, pagar boleto, dividir conta com os amigos. É só em gugacast.com/assine, que tem tudo explicado para você ter episódios inéditos e diários. gugacast.com/assine. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast. Comigo aqui, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Rafael, quais são as suas três coletâneas preferidas? Minhas três coletâneas preferidas: a coletânea azul dos Beatles, porque tem Strawberry Fields. Uhum. A coletânea Mutantes, Minha História. E a coletânea que é o MTV Pato Fu ao vivo no museu. E quais são os seus três top 3 preferidos? Os meus três top 3 preferidos são guitarristas do Red Hot Chili Peppers, uhum, melhores sabores de tangue e melhores carros dos anos 80. E quem são os melhores carros dos anos 80? Monza, Del Rey e Santana. Sério? Monza primeiro? Eu acabei de fazer esse top 3. Ele pode ficar em primeiro. Ah, entendi. Você é muito rápido em responder essas perguntas, cara. Toda quinta-feira eu abro o meu Instagram para perguntas, né? Tem uma ferramenta lá do Instagram que você fala para as pessoas: me pergunta alguma coisa aí para incentivar a fazer um conteúdo. E é muito legal, como se fosse uma conversa com a galera que me segue lá. E é muito legal fazer isso e é um conteúdo muito divertido de fazer, eu adoro fazer. E muita gente me pergunta isso: qual o seu top 3 de guitarristas do Red Hot Chili Peppers? E esse é um tipo de coisa, cara, que me trava animal. Eu fico igual o Chaves congelado. Só pensando. É, porque eu fico pensando: não, mas se eu colocar o Monza, eu vou estar sendo injusto com o Escort XR3. E se eu colocar o Escort XR3, eu vou estar sendo injusto com o Escort Guia. E aí eu fico lá pensando, e na verdade você podia só colocar qualquer coisa, igual você acabou de fazer, né? O Monza, Del Rey, Santana. Que bom que você decorou. Mas esses dias você me perguntou o top 5 de bandas da minha vida. Desde então eu tô pensando nisso, que eu falei errado. É, pois é, eu fico... E às vezes eu falo: não, vou responder qualquer coisa. Aí na hora a pessoa lembra a coisa que eu deveria ter respondido. Tá... Mas tem muita gente também que me pergunta coisas assim: se você pudesse ressuscitar alguém pra você conversar, alguém de música, sabe, um grande músico que morreu, quem você ressuscitaria? Essa é uma resposta que eu tenho muito na ponta da língua: Renato Russo. Fácil. E aí toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu respondo Renato Russo. As pessoas falam assim: mas e o Fred Mercury? Cara, ressuscita você o Fred Mercury, é um problema seu e dele. Eu ressuscitei Renato Russo, o que vai deixar ele putaço, vai ser uma merda, mas já que eu tenho que escolher alguém... Uma outra piada boa seria você escolher alguém vivo, né? Tipo Bob Dylan, né? Mas Bob Dylan tá vivo. É, não, é. Não pra mim, né? Pra mim ele está morto, desde que ele não foi receber o prêmio Nobel, sei lá. Ou se o cara falar: mas o Bob Dylan tá vivo, você fala: funcionou! Mas é legal a gente falar isso, porque no final desse programa, primeiro que a gente vai ouvir algumas das nossas três melhores histórias, a gente vai ouvir um top 3 de histórias do GugaCast, porque a gente escolheu três histórias muito boas pra esse GugaCast Hits. A gente vai responder mais algumas dessas perguntas que eu recebo pelo Instagram. Massa. Agora, que histórias a gente tem, cara? Conta pra gente. A gente tem Open Bar na mansão do Charlie Sheen, uma história muito boa de uma pessoa chamada Bacon, que resolve fazer uma festa pra se tornar mais popular. Cara, acontece tudo que acontece quando você faz uma festa open bar sem experiência nisso. E é engraçado que elas tinham um amigo, um tio de um amigo e tal, que vivia como o Charlie Sheen. Por isso que a festa na mansão... Ele tinha uma mansão e ele falou: ah, beleza, traz aí um monte de adolescentes em idade colegial pra beber na minha casa. Tudo bem, vamos fazer isso sim. E se você pensar bem, até que não foi tão longe. Podia ter sido muito pior. Outra história é a peregrinação no Piauí, que é um cara que viaja por 2, 3... Rafael! O que é que aconteceu, meu Deus? Desafio o momento Alura. Peregrinação e Alura. Vai. Se você está peregrinando atrás de um reposicionamento na sua carreira... Não, foi muito fácil. Você pode fazer melhor. Caralho, sabe? Eu assustei a casa inteira aqui. Desculpa aí. Pode fazer isso. Ah, desculpa onde você tava? Eu tava dizendo que em vez de você ficar peregrinando atrás de cursos que não te ensinam nada, você tem que ir em cursos de qualidade. Ninguém peregrina atrás de cursos que não te ensinam nada, cara. Você pode fazer melhor. Em vez de você peregrinar em busca da Terra Santa no deserto, você pode sair do deserto e fazer um curso na Alura. É uma boa alternativa pra quem tá no deserto. Porque não é só um curso, são 1000 cursos. 1000 cursos. E você tem desconto de R$100. Se você tá atravessando um deserto numa peregrinação, provavelmente isso vai fazer a diferença. Vai fazer muita diferença, porque você pode usar esses R$100 pra outra coisa, enquanto você vai em alura.com.br/promoção/googlecast e aproveita esse super desconto. Ainda bem que tantos peregrinos atravessam o deserto ouvindo podcasts, né? Então a gente sabe que essa mensagem vai chegar a eles. É o que eu faria. Mas conta aí a história do Chico Bento. Não sei se eu vou conseguir me recuperar do susto. Bem, tem um cara que é o primo do Chico Bento. O nome dele é Primo do Chico Bento. E ele tem que passar por 3-4 cidades do interior do Piauí com muito pouco dinheiro. E esse cara acaba chegando numa cidade e ele é recebido pelo povo lá como se fosse uma minissérie da Globo. Cara, essa história é maravilhosa e gerou uma expedição, né? A gente vai fazer uma expedição, eu, você e o Caio, um belo dia por conta dessa história, até o Piauí. Assim espero. A gente vai peregrinar também, ouvindo podcasts. Cara, tem que ouvir. Essa história é um dos maiores clássicos do Googlecast. E por fim, a história de quem é esse jegue. Ao invés de usar só títulos do He-Man, a gente devia usar mais títulos de músicas do Genival Lacerda. É verdade, eu vou pensar sobre isso. No De Quem É Esse Jegue, a personagem principal se chama... É engraçado que você não consegue falar. Ela se chama a Amiga do Gerente. E ela vai pra uma casa de swing com o gerente. Ela vai com quem? Ela vai numa casa de swing com o parceiro dela, o gerente Guimarães. E é legal, a gente aprendeu muito sobre casa de swing com essa história. E também sobre gerenciamento, né? Porque ela é amiga do gerente e ele é o gerente Guimarães. Os dois estão lá, verdade. É uma história de jegue e gestão. E além dessas histórias que a gente vai ouvir aqui, quais são os temas dos programas do futuro pro pessoal mandar história pra gente? A gente precisa de histórias do nosso país super querido, o Canadá. Uhum. E eu sei que vão chegar muitas histórias, porque praticamente todas as histórias que chegam são sobre o Canadá. O Canadá tá parado ouvindo isso que a gente tá falando aqui agora, então. Tá transmitido em alto-falantes na rua. Especial Dia dos Pais. A gente precisa das histórias maravilhosas envolvendo você e seus pais. Já que você pediu especial do Canadá, vou dar uma ideia. Vamos pedir histórias de Portugal? Porque a gente é muito ouvido em Portugal também. Vamos. Histórias de Portugal. Então, histórias de Portugal. Canadá, Dia dos Pais e Portugal. Qualquer coisa que se passe em Portugal, porque a gente sabe que a gente é muito ouvido lá também. E eu quero histórias também de mudanças e reformas, porque a gente sabe que esse é o principal tema de todos os reality shows. São mudanças e reformas. Verdade. Então ele gera muitas histórias da vida real super interessantes. Vai ser o GugaCast especial GNT. Isso. GugaCast especial Irmãos à Obra. E no final, depois das histórias, a gente volta para responder perguntas do Instagram. Certo? Certo. Vamos lá, então? Bora. Finaliza aí, Guga. Olá, meninos. Tudo bem? Meu nome é Ana Elisa Bacon. Podem me chamar de Bacon se quiserem. Já virou meu apelido. Puta, lógico que a gente vai te chamar de Bacon. Puta, 100% vai ser seu apelido. A história que eu vou contar aconteceu quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Mais ou menos lá por 2004, 2003. Não tenho certeza das datas, pois sou de humanas e qualquer coisa que envolva números e certezas não me competem. 10 mulheres e uma festa. Nessa época, eu e vários amigos e amigas frequentávamos o famigerado Mirk. Lembram? Opa! Aquele lugar que estava apenas um nível acima da Deep Web, tamanha a quantidade de gente bizarra que eram frequentadores no chat. Era muito comum fazer web amizades lá. Tenho melhores amigos até hoje. A gente podia fazer um programa só sobre isso, né? Porra, muito. Um especial Mirk. Especial amizades virtuais. É. Ou então assim, São Paulo 25 a 35. Tenho melhores amigos até hoje que trouxe comigo dos finados hashtag canais. Enfim, Não sei como é aí na cidade de vocês, mas na minha, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, era muito comum você pertencer a algum clã no Mirk. Isso dava status, te deixava inserido em um grupo. O pessoal fazia até camisetas com as iniciais dos clãs. Caraca! E só quem fazia parte do grupo sabia o que essas iniciais significavam. Era um segredo, algo precioso. Era mais ou menos a mesma moral de quem faz parte de fraternidades americanas em um filme. Eu não vou julgar, porque eu tinha um grupo de 10 amigos que a gente chamava de Tropa Alfa. É, tem até nome de fraternidade, olha aí. Sim, e a gente tinha um código de ética da Tropa Alfa, a gente resolvia brigas entre os amigos como um grupo, como Tropa Alfa, era bem legal. Podia fazer uma história em quadrinhos com esse nome. É, infelizmente já acontece, mas era lá do Canadá, ninguém conhece. Bem, eu e umas 10 amigas da escola também criamos nosso próprio clã, as PP. Para demonstrar para a sociedade que você fazia parte desse seleto clube, tinha que adicionar PP ao final do nick do Mirk. E claro, começamos nossa busca pelo status juvenil tão almejado. Que maneiro. Né? Concomitante a tudo isso, eu tinha um vizinho, o Alexandre. A gente vai deixar Alexandre aqui, o nome dele? Elas eram as PP e ele era o neném. Que horrível. Foi tão horrível que foi bom. O nome dele é Neném. Concomitante a tudo isso, eu tinha um vizinho, o Neném, que morava do outro lado da rua. Viviam apenas ele e o pai, um solteirão convicto, que no auge dos seus 35, 40 anos, sentava conosco pra conversar. Ele estava sempre muito bem vestido, sempre sorrindo. Eu imagino ele usando um roupão vinho, sabe? Sim. Com um cachecol assim, enfiado no meio, sabe como é? Cara de sex offender. É, ele estava sempre muito bem vestido, sempre sorrindo e galanteador. A casa deles era mais fora do bairro. Tinha piscina, churrasqueira, mesa de sinuca, uma quadra pequena de futebol de grama, o cara é rico. E até, caraca, um sistema de som fodido, espalhado pela casa inteira, controlado pela TV. Qual vai ser o nome desse cara, do tio do cara? Caraca, do pai do nenê? Ele é um velho conquistador que anda de roupão. Charlie Sheen? Charlie Sheen. Charlie Sheen. Charlie Sheen. Nas horas vagas, o hobby do Charlie Sheen era fazer aula de aviação. Caraca! Reza a lenda que no quarto dele tinha uma cama redonda com um espelho no teto e lençóis vermelhos de seda. Mas eu nunca entrei pra confirmar. O neném era meu amigo há anos, desses que frequenta a nossa casa sem precisar pedir licença. Passávamos madrugadas em claro, tomando tererê. Tererê é um tipo de chimarrão que eles tomam lá em... Puta, tererê é muito bom, cara. Assistindo filme, conversando até amanhecer o dia. Enquanto estávamos lá fazendo esse tipo de programa super ingênuo, o pai dele sempre aparecia com uma mulher diferente, cumprimentava a gente e subia direto pro quarto. Era um bom vivant. Cara, é o próprio Charlie Sheen. Charlie Sheen 100%. Enquanto isso, eu e meu grupinho de amigas decidimos que era hora de impulsionar o nosso clã. O que podíamos fazer pra isso? Apenas usar as letras PP no nick do Mirk não tava adiantando muito. Queríamos mais. Queríamos sucesso. Queríamos andar pelos corredores da escola e sermos respeitadas. Queríamos deixar Regina George, que nem existia nessa época, no chinelo. Você sabe quem é? Do filme da Lindsay Lohan? Ah, aquela... Meninas Malvadas. Meninas Malvadas, isso. No auge da nossa adolescência, tivemos um verdadeiro brainstorm e chegamos à conclusão de que uma festa ia sanar o problema a curto prazo. Eu já tinha até esquecido que esse programa era sobre festa. Tava realmente absurdo aqui na história da Bacon. Na verdade, ela podia simplesmente falar para as pessoas que o nome dela é Bacon e isso ia torná-la famosa instantaneamente. Sim. Mas uma festa? Onde? Éramos adolescentes. Ninguém ali tinha como alugar um espaço e, obviamente, nenhum pai maluco se arriscaria a fazer isso em nome da fama de um clã tosco da internet. Parece muito Vingança dos Nerds, não é? Sim, parece muito roteiro de um filme até agora. É, tipo isso. Se arriscaria a fazer isso em nome da fama de um clã tosco da internet. E ninguém era doido de oferecer a própria casa. Foi aí que uma lâmpada piscou, ao mesmo tempo na cabeça de todo mundo. Peraí, e a casa do neném? Conversei com o neném, e ele disse que se quiséssemos fazer a festa, teríamos que pedir pro Charlie Sheen. Que se ele pedisse, o pai não deixaria. Mas quem sabe um monte de meninas pedindo, ele não falaria não. O cara conhece o pai que tem. É. E assim fomos lá. Ele tem Tiger Blood. Lembra disso? Exato. E assim fomos lá, eu e mais umas duas amigas. Tio, a gente tava pensando aqui, queríamos fazer uma festa de aniversário pra fulana. Mentira. E gostaríamos de saber se você podia emprestar a casa. Ah, é? Mas pra quantas pessoas, mais ou menos? Ah, tio, coisa pouca. Umas 25 pessoas no máximo. Mentira. Ah, vai ser mais como uma festinha, uma reuniãozinha de amigos, então. Isso, mentira. Eu gosto muito da Bacon. E como vocês vão fazer com as coisas? Limpeza e tudo mais? Fica tranquilo, vamos chamar uma faxineira pra ajudar no dia seguinte. Mentira. E assim foi dada a largada para os preparativos da festa. Em Word, fizemos os convites. Em cada folha 4, cabiam pelo menos uns 10 flyers de divulgação, onde estavam impressos os dizeres: PP's House Party, R$5, Open Bar e embaixo o endereço. Meu Deus, cara, Open Meu Bar. R$5, Open Bar. Meu Deus, cara, a cidade inteira vai colar no bagulho. Bacon, a lógica do Open Bar é você cobrar caro, que a pessoa pensa assim, eu vou chegar lá e vou beber o suficiente pra compensar essa grana. E elas, normalmente as pessoas não conseguem. E aí... Exato. Essa é a lógica do Open Bar. Se você cobrar R$5, você é realmente um Open Bar. Caraca, gente. Distribuímos pelas escolas que cada um estudava, principalmente para os mais populares. Afinal, a presença deles era importante. Chego a imaginar o que esse povo pensou na hora que recebeu um convitinho pequeno, impresso em papel sulfite, feito em casa, das mãos de uma doida, com quem ele nunca tinha conversado. Alguma menina do grupo conseguiu por consignação um freezer com latas de cerveja. A outra, consignação do quê? Se vocês estão vendendo open bar. Consignação. A outra arrumou uma playlist com as melhores músicas dançantes da época. Outra arranjou aquela luz estroboscópica, porque é só o que é necessário, né, pra fazer uma festinha. Sim. Meu irmão, na época, tinha uma banda. Por conta disso, conheci algumas pessoas que trabalhavam na noite. O Toicinho, né? O irmão dela. Toicinho. Chamei um cara que fazia bico de segurança em algumas baladas. Uma outra fez uma decoração com resto de tecidos e itens que ele pegou com a mãe costureira. Outra surrupiou bebidas dos pais, levou vodka, pinga, cachaça e coisas que a gente nem sabia o que era. Foi um trabalho em equipe invejável. Combinamos de ir todas de branco para ficar com mais cara de time. Às 19 horas, lá estávamos todas nós. No começo, chegaram os primeiros gatos pingados. Era meio constrangedor fazer sala para aquelas pessoas que não sabíamos quem eram. Não tinha assunto. Me bateu um leve desespero. E se não vier ninguém aqui? E se vierem só esses manés aqui? Que fiasco. Que mico devolver toda essa cerveja. Caraca, gente. As primeiras horas foram tensas, mas logo as pessoas foram chegando. Toda hora fazíamos rodízio. Uma menina ficava no bar, que nada mais era do que o freezer de cerveja atrás do balcão da churrasqueira, enquanto outra ficava na entrada recebendo dinheiro, enquanto outra tentava juntar um pouco do lixo. Ok. É, foi uma boa organização. Sim. Foi melhor do que o do Senhor Los Angeles. Porra! No momento, enquanto eu fiquei no bar, quase perdi minhas mãos congeladas de tanto pegar cerveja para as pessoas entre a montanha de gelo. Quando reparei, a casa estava lotada. Tinha facilmente mais de 200 pessoas naquele quintal. Meu Deus. Em certo momento, a cerveja quase acabou e tivemos que pegar todo o dinheiro em caixa para comprar mais. Excelente fluxo de caixa. Nosso segurança contratado chegou a achar um soco inglês com um dos convidados. Caraca! Sempre tem um, né, cara? Sempre tem um, filho da puta. As pessoas começaram a ficar muito bêbadas. Não estávamos mais dando conta de recolher o lixo. Perdemos o controle. Tudo nos conformes de um roteiro de filme até agora. Como a casa fica... É, uma hora vai aparecer o Tom Cruise, né, de cueca. Como a casa fica em uma rua super movimentada, pessoas aleatórias que só estavam de passagem começaram a parar e entrar na festa também. Caraca! Eu via jovens sentados em cima da mesa de sinuca, se pegando na quadra de futebol, estragando o gramado, brincando de briga de galo dentro da piscina, e só conseguia pensar, meu Deus, o tio vai me matar. De repente, enxergo o tio vindo em minha direção, bêbado, e abraçado em duas meninas. Espero fortemente que maiores de idade. Caralho, velho. Cada uma em um braço. Chegou tropicando as pernas perto de mim e disse aos berros: essa festa tá muito boa, hein? Ah, que maravilha. Abri um sorriso. Minha missão estava cumprida. A festa foi madrugada dentro e parecia não ter hora para acabar. Estávamos exaustas, com as mãos congeladas, sem dinheiro para comprar mais cerveja, mas levando conosco a glória de sermos reconhecidos pela qualidade do evento. O dia começou a querer clarear, a maioria dos bêbados já tinha ido embora, mas ainda tinha muita gente perambulando sem rumo pela casa. No gramado da calçada, alguns jovens caídos e deitados no chão, dormindo de porre. Trocamos os últimos que sobraram e conseguimos finalmente expulsar todo mundo lá pelas 6:30 da manhã. E não para... Parece que deu tudo certo, né? A gente achava que ia ter um momento que ia dar errado, ia bater a polícia. E não para por aí. Ainda tivemos que faxinar tudo pra entregar tudo limpo antes do tio acordar, como havíamos prometido. É o mínimo. Sim. Lá fomos nós, munidos de vassouras, rodos, baldes, mangueiras, sabão em pó, sacos de lixo. Conseguimos terminar de limpar tudo e já era quase hora do almoço. Encontrei coisas como joias, documentos, carteira, dinheiro, várias coisas perdidas no quintal. Caraca. Voltei pra minha casa e só consegui ir dormir o sono dos justos lá pelas 13, 14 horas. Depois disso, passamos uns bons meses sendo cobrados pra fazer outra festa. Finalmente, justamente, reconhecidos. Que legal que deu tudo certo, né, cara? Muito bom, cara. Deu tudo certo. Essas histórias são geralmente de derrota. Exato, absolutamente certo, cara. Que foda. Não sei, quer dizer, eu não sei como é que elas pagaram isso. Porque se elas tiveram que pegar a grana do caixa pra comprar mais cerveja e elas tinham R$5 por pessoa, mas ainda assim... É. Foi melhor do que se do Senhor Los Angeles. Nossa, completamente. O Senhor Los Angeles foi um golpe. Isso foi uma festa. Eu leio a última. Então manda bala. Olá, Rafa, Caio e Guga. Me chamo... Mas peço para que troquem meu nome e o nome das pessoas envolvidas, porque é sempre mais divertido fazendo dessa forma. Essa história se passa no Piauí, o único estado do Nordeste brasileiro a ter sua capital no interior, ao invés do litoral, lugar amado pela nossa estrela de quinta grandeza, que presenteia o estado com um calor de 40 graus o ano inteiro. Ah, socorro. Mas bem essa terra que podia ser conhecida apenas pelas pessoas gentis e de bem com a vida, pois esse é o Piauí. Foi nessa história que eu tive certeza disso. A gente vai inventar os nomes à medida que eles forem aparecendo, ok? Ok. O ano era 2012, primeiro ano de universidade, morando... Não, Rafael, o que mais aconteceu no ano de 2012? O Rafael, ele achou que iria se livrar por um tanto, um períodozinho assim de tempo, uma janelinha. Eu acreditei. Publicaram um estudo de mestrado sobre a densidade de plantio na produção de ervilha de vagem. Sério? Sério. De vagem? De vagem. Uhum. Ervilha. Que mais? Eu quase derrubei toda a água aqui em cima do meu teclado agora. Em 2012, o Caio quase derrubou toda a água em cima do teclado. Não, isso foi em 2018. Ah, é. Mas em 2012, aposto que isso aconteceu também. Bem possível. Também em 2012, o SBT exibiu 15 filmes inéditos. Uhum. Como Uma Prova de Amor, Força Policial, A Filha do Pastor, uhum. Se Beber Não Case, Terror na Antártida, Coração de Tinta, Sherlock Holmes... Idas e Vindas do Amor e Invictus. Ok. O que a Sandy fez em 2012? A Sandy lançou Em Todos os Tons. Se você escreve Sandy 2012 no Google, ele autocompleta com Never Forget. Cara, 2012 foi o ano do furacão Sandy. Isso. Ai, meu Deus. Foi o ápice da Sandy. Foi quando ela se tornou mundialmente famosa. Ok, continuando. O ano era 2012, primeiro ano de universidade, morando na cidade de Picos, a mais ou menos 300 quilômetros da capital teresina. Vale lembrar aqui, eu sou paulista e as pessoas me tratavam diferente, como se eu fosse o primo besta da cidade que veio visitar, tipo o primo do Chico Bento. Uhum. Sempre cabelinho penteado de lado. É. Eu dividi apartamento com os colegas, e mesmo assim as contas estavam sempre apertadas. O último filho de uma mãe solteira que teve 4, eu era o orgulho da família por ter passado na Universidade Federal. Minha mãe mandava mensalmente, além do dinheiro das contas, uma quantia módica de R$50 para que eu pudesse gastar com todo o resto que eu precisava no auge dos meus 18 anos de idade. Mas não se enganem, eu agradecia de todo o meu coração. Sabia do sacrifício dela para me manter ali e reclamar só deixaria as coisas piores. Desodorante ou xerox? Comida ou taxa de inscrição de evento? O jeito era usar a criatividade para me adaptar, tirar foto do caderno dos coleguinhas, entrar de penetra no congresso pago, comer na casa dos amigos. Eu queria fazer o investido da minha digníssima mãe valer a pena. Foi por viver em situações onde era preciso escolher entre algo essencial e algo ainda mais essencial que peguei um emprego de meio período que prometia me tirar do sufoco. O trabalho era complicado. Viajar para cidades do interior do estado que não possuíam agências de um certo banco nacional e lá instalar máquinas do tal banco. Censurem o nome, eu disse apenas para matar uma eventual curiosidade de vocês. Obrigado. Ok. E lá instalar máquinas do tal banco em lojas interessadas na parceria. Antes que me imaginem viajando com uma ATM de 0,5 tonelada na traseira de uma picape, adianto que as máquinas eram pequeninas, como as de cartão de crédito, e o processo todo de instalação era simples. O que dificultava era ensinar o dono da farmácia, loja de construção, padaria a usá-la de maneira apropriada. Eu iria trabalhar apenas nos fins de semana, assim conciliaria com os estudos e tudo daria certo. Pagavam bem e eu adorava viajar. só pensava que os podcasts estariam sempre em dia e eu poderia finalmente viver comendo apenas pizza. Que é o verdadeiro sonho, é. Living the dream. Podcast e pizza, esse é o sonho. Eis que numa bela segunda-feira, recebo uma ligação. A gente não ia dar um nome diferente. Como que é o nome do primo do Chico Bento? Acho que é só Primo Chico Bento. Primo. Então vamos chamar ele de Primo Chico Bento. Pode ser, perfeito. Tá bom. Então o nome dele vai ser Primo do Chico Bento. Eis que numa bela segunda-feira recebo uma ligação. Primo do Chico Bento, bom dia. Aqui quem fala é o Roberto. É assim que a mãe dele fala com ele, né? O menino é tão insignificante que o primo do Chico Bento é igual o irmão do Jorel. Quando ele preenche uma ficha, ele coloca nome, primo do Chico Bento. Nome do pai, tio do Chico Bento. Nome da mãe, tia do Chico Bento. Endereço, cidade. Cidade grande. Cidade grande. Oi, aqui quem fala é a Gertrudes, do Banco X. Estamos com um problema enorme. Tem uma instalação atrasada em Campo Alegre de Lourdes e Campo Alegre do Fidalgo. O rapaz que ia sofreu um acidente e queríamos saber se você pode ir no lugar dele. Eu, como um bom, novo e empolgado funcionário, aceitei sem fazer muitas perguntas. Na quarta-feira à tarde, as máquinas chegaram na minha casa e quinta de manhã, saía eu pra minha jornada, esperando voltar já no outro dia. É um emprego bem legal mesmo, hein? Né? Menino novo, afobado e querendo fazer tudo rápido pra impressionar, associei as duas cidades por terem nomes muito parecidos. Lá fui rumo a Campo Alegre de Lourdes, já pensando. Campo Alegre do Fidalgo deve ser ali do ladinho, tá sussa. Afinal, Lourdes é a vizinha do Fidalgo, né? Exatamente. Assim, sim. Se você vai chamar uma cidade de Campo Alegre de Lourdes e outra de Campo Alegre do Fidalgo, se elas não ficarem próximas... No mesmo estado. É muita sacanagem. É. A Lourdes, quando faz um bolo, leva um pedaço pro Fidalgo. Exato, e por isso que tinha esse nome. Por isso que eles são alegres. Campo Alegre do Fidalgo deve ser ali do ladinho, tá sussa. Fui informado por um rapaz da rodoviária que deveria ir até a cidade histórica de São Raimundo Nonato e de lá pegar um ônibus para Campo Alegre de Lourdes. Por conta das estradas em péssimo estado e o motorista que parava em qualquer ponto da estrada onde tivesse um passageiro, foram ali 8 horas e meia de viagem para completar os 300 quilômetros. Caralho. Meu Deus, cara. Para completar os 300 quilômetros que separavam as cidades, dividindo espaço com senhorinhas simpáticas e animais como leitões, galinhas e passarinhos que subiam nessas paradas no meio da estrada. Caraca. Comi bastante salgadinho e milho assado oferecido pelas nobres senhorinhas, olha aí. Era como ter 15 avós comigo no ônibus. Engordei uns 2 quilos nisso, pelo menos isso. Come, filho, come. Come milho. Com fome, come. Está magrinho. Eu comeria um milho assado agora, nossa, tranquilamente. Meu Deus. Apenas chegando em São Raimundo Nonato, eu descobri que tinha apenas uma van por dia para Remanso. E de lá para Campo Alegre de Lourdes, seriam mais 35 quilômetros. E eu havia perdido a daquele dia, que saiu 15 minutos antes da minha chegada. Tá tudo bem. Não há por que se desesperar. Afinal, não tinham essas informações na internet, interior é assim mesmo, pensava eu. Nisso, o dinheiro que eu tinha pego na agência para fazer a viagem já estava quase no meio. Passei a comer menos, com medo do dinheiro não dar. Então passei a noite num hotel. Cidade turística, hotel foi equivalente a 2 galinhas gordas e um iPhone. Peguei a bendita van no outro dia, disposto a terminar tudo naquele mesmo dia. Seguimos por uma estrada de terra e o motorista ia quase 100 por hora. Meu Deus. Em uma estrada cheia de buracos, morros maiores que a van e curvas na areia. Me senti num Rally Dakar, só que sem cinto de segurança. Na época, eu não soube apreciar o talento daquele piloto. Deveras tão bom no seu ofício a ponto de arriscar a vida de 20 passageiros assustados naquele deserto no cu da divisa Piauí-Bahia. Descobri que ia acontecer um grande jogo de futebol em Remanso no fim da tarde. E nosso piloto era o goleiro e estrela do time. Meu Deus do céu. E não podia se atrasar. Que coisa maravilhosa. Passei uns bons minutos pensando que minha morte seria ofuscada pela do craque. Mas no fim... um bom pensamento. Mas no fim, cheguei vivo e nosso craque chegou a tempo do seu jogo. Em Remanso, não tinha ônibus para Campo Alegre de Lourdes, minha primeira parada. Então peguei uma carona. Meu Deus, cara, que peregrinação. Caramba. O senhor foi muito gentil e me levou em sua carreta de 18 metros pela estrada esburacada e sem iluminação. No fim da tarde, fizemos 35 quilômetros apenas em 4 horas. Fucking 35 quilômetros em 4 horas. Eu já tô arrependido de não ter dado o nome pra esse cara do menino da Central do Brasil. Cara, numa boa, a pele ia mais rápido. É verdade. Exausto e chorando sangue, cheguei à cidade e, pra minha surpresa, fui muito bem recebido pelos moradores. Fui convidado pra jantar em todas as casas que passei, tomei sucos de todas as frutas da região, conversei sobre o campeonato local e fiquei sabendo que o goleiro motorista era bom mesmo. Também o cara tinha reflexos super apurados. Oh, vamos fazer essa viagem? O goleiro motorista é tipo volante centroavante, né? É mesmo. Vamos, nós três, fazer essa viagem aí. Oh, com certeza. Imagina quando a gente chegar em Campo Alegre de Lourdes. A gente vai em todas as casas, toma todos os sucos. Vai ser incrível ver esse jogo aí. Eu não sei se a gente vai ser bem recebido só porque a gente sabe de uma história de um cara que foi lá. A gente leva uma maquininha de banco. A gente leva o primo do Chico Bento. Cara, o primo do Chico Bento da cidade, ele agora é o primo do Chico Bento da cidade ao quadrado. Sim. Sim. Ele é praticamente um ET. É. Eram 20h30 quando terminei de instalar as máquinas. Era um evento na cidadezinha que agora teria uma máquina do banco. Terminei todas as explicações ao senhor Araújo às 22h30. Velhinho e com pouca visão, me fazia repetir tudo nos mínimos detalhes de trás pra frente. Então, seu Araújo, é isso, tá aqui o manual e meu número caso o senhor tenha dúvidas. O senhor sabe me informar onde fica Campo Alegre de Lourdes? Ah, ele tava em Campo Alegre do Fidalgo. Sim. Uhum. E ele virou-se, entrou em casa e voltou com um mapa. Ai, meu Deus. Me sentei e naquela sala mal iluminada, voltamos ao século passado. E percebi o quanto é legal você de fato saber apontar no papel ali na hora, onde ficam as coisas e qual é a melhor maneira de chegar lá. Ele me explicou que eu fiz o caminho errado, que se pegasse um ônibus que passasse por fora do estado, seria mais fácil e rápido chegar em casa, e também me mostrou que eu estava uns 200 km da outra cidade, que era no caminho que eu fiz. Ah, não! Podia ter passado lá antes, pegando apenas um pequeno desvio. Não! Eu tinha levado 2 mudas de roupa, meu dinheiro estava muito curto, o certo a fazer era voltar para casa, certo? Bem, não se Deus interferisse diretamente. Peguei carona num caminhão-pipa, o caminhoneiro muito gente fina, cara, que aventura desse cara, ele devia escrever um livro. Né? Que me ofereceu, além da carona, alguns biscoitos caseiros que sua mulher vendia. Me deixou em remanso e lá arrumei uma birosca para tirar uma soneca. Paguei no quarto R$10, uma pechincha. Minha carteira quase vazia agradeceu silenciosamente pelo quarto barato. Cara, que quarto que é 10 reais? 10 reais, cara. Em remanso. É um único quarto. Quanto custa o segundo quarto mais caro? Não tem. Tem isso aqui. Ele fica na rodoviária, inclusive. Na manhã seguinte, voltei à cidade histórica de São Raimundo Nonato. Sem ônibus naquela hora, para voltar pelo caminho que fiz, resolvi ficar na praça da igreja, para matar o tempo até a hora de pegar o ônibus. Poucos minutos depois, uma freira, lógico. Claro. Um papagaio. Poucos minutos depois, uma freira que parou para pedir informação e coincidentemente estava indo na mesma direção que eu, se propôs a me dar uma carona numa Saveiro do ano e foi me evangelizando o caminho inteiro. Ela até fez um desvio para me deixar na cidade que eu precisava estar. Fica aqui o agradecimento a Deus que me deu uma carona e ainda tentou me salvar ao mesmo tempo. Deus 1, quina de mesa 0. Quando cheguei a Campo Alegre do Fidalgo. Não, porra, ele tava em Lourdes ou Fidalgo, caramba? Ele foi pra Lourdes. Ele foi pra Lourdes e depois ele foi pra Fidalgo. Eu não sei. É que na hora ele se confundiu. Ele tava primeiro em Lourdes e depois Fidalgo. Eu quero saber quando ele saiu. Já era sábado de manhã. Quando foi que ele saiu? Ele era quinta quando ele saiu. É, ele saiu quinta de manhã. Ele saiu quinta de manhã, cara. Ele foi numa cidade do mesmo estado. E ele só conseguiu chegar na outra no sábado. Caralho, velho. É muito uma peregrinação. É, ele saiu quinta de manhã, dormiu em São Raimundo. Aí no dia seguinte, na sexta de manhã, ele foi até Lourdes, Campo Alegre de Lourdes. Só foi conseguir terminar de instalar a máquina 22 horas. E depois ele foi pra Fidalgo. Caralho. Quando eu cheguei a Campo Alegre do Fidalgo, era sábado de manhã e eu tinha exatos R$45. Precisava de 20 pro ônibus de volta. A cada máquina instalada, eu ganharia R$900. Valia o risco. Eu conseguiria. Eu só tinha levado 2 mudas de roupa, o sol de 40 graus mais camisa social. Eu tava suado, fedido, acabado por conta da viagem, atravessando a praça central que estava em festejo, ou seja, o dia todo de música na praça, várias barraquinhas, gente bebendo e cantando forró. Cara, que lugar legal. Eu desencanava na hora do trabalho. Ia cantar forró e dançar com os caras. Tirava a camisa, né? Abria até o umbigo. É. Exatamente. Tomava um Skol. Eu destoava com aquela roupa social molhada, arrastando a mala com a máquina e a mochila com as roupas, a cara do cansaço. Liguei informando a central para entrar em contato com o cliente. Eu tinha acabado de chegar e queria ir o quanto antes. Meu corpo necessitava de um banho e roupas limpas. Eram exatamente 13h30 de sábado, cidade em festa. Entrei na loja e um senhor de bigode simpático pra caramba tinha ficado aberto até aquela hora me esperando. Ele foi todo solícito comigo, me ofereceu algo pra beber, perguntou se eu gostaria de almoçar, mas eu só queria mesmo terminar aquele trabalho logo e ir pra casa, pois eu estava horrível. Recusei educadamente. Instalei a máquina e comecei a lhe explicar como funcionavam as coisas. Primo do Chico Bento, não precisa me explicar não, eu não vou mexer na máquina. É minha filha mais nova que vai, minha caçula, uma garota linda, pele morena e cabelos escuros e... Olha lá! Ah, primo do Chico Bento! Uma garota linda, pele morena e cabelos escuros, um rosto lindo de lábios finos e olhos castanhos bem claros, quase amarelos. Parecia ter a minha idade e o seu cheiro era tão bom, cheiro de mulher que acabou de sair de um banho de leite de rosas, cheiro de princesa. Agradeci ao Papai do Céu mais que quando a freira me deu carona. Estava plenamente feliz só de poder passar um tempo ao lado daquela mulher. Um segundo depois, pensei no cheiro das minhas vestes e me senti o próprio Hermanoteu depois de se encostar num camelo morto quando parou para descansar no deserto. Muito bom. Ok, não estava tão mal assim, mas na minha cabeça, aquilo arruinaria qualquer coisa que eu sonhasse um dia ter com aquela mulher. Putz, era o mesmo que achar uma modelo da Victoria's Secret no elevador e estar voltando da pelada com os amigos. Eu estava mesmo cansado e aquela imagem me fez voltar à vida. Eu fiquei embasbacado mesmo pela menina. Pô, o cara tava trabalhando, isso é sempre enaltecedor. O cara, né, tava se esforçando ali, ajudando o pai dela. É. Adotei o tom mais profissional que pude. Muito prazer, eu sou o primo do Chico Bento, a serviço do Banco X. É você que vai manusear a máquina? Eu estava sendo profissional, juro. Mas foquei em seus olhos e ela sustentou. Sustentou o olhar, né? Meu olhar, sim, me denunciava e ela sabia. Muito prazer, eu sou a... Vamos inventar um nome pra ela. Tieta do Agreste. Não, cara, tem que ser alguém da turma do Chico Bento. Porra, cara, mas ela é uma morena maravilhosa no interior do sei lá onde. Não, não, Tereza Batista. Tereza Batista, perfeito. Muito prazer, eu sou a Tereza Batista... E sou eu sim que vou tomar conta dela. Começa a tocar a música, né? Para falar de Teresa. Ela, nos minutos que se passaram, me mostrou que tinha uma mistura de sotaques. O arrastado do pernambucano, com o vocabulário do pioiense e a leveza do baiano. Um charme só. Eu não queria parecer um babaca que não respeita uma mulher bonita. Não queria passar dos limites dando em cima dela. Muito bem, cara. Parabéns. Muito bem, primo do Chico Bento. Primo do Chico Bento mesmo, verdadeiro, é sempre um pouco babaca, né? É muito babaca. É. Sempre usando aquele sapato. É. Eu sabia meu lugar. Ok, Tereza Batista, eu vou explicar novamente essas funções um pouco mais complicadas, como transferência para outros bancos. Preste atenção, tá? Primo do Chico Bento, eu não vou tirar os olhos de você. Disse zombeteira, com um sorriso simples. Eita. Exalando gentileza. Fui do ponto A ao Z... E quando dei por mim, estava fazendo piadas com a música que servia de plano de fundo. Ainda com os olhos nos dela, que sustentava como se estivéssemos uma intimidade de anos, foi mágico. Ela foi dando cada vez mais corda. Sonho com um homem inteligente assim na minha vida. Aqui são 18 anos de escolhas erradas. Nossa, que profundo. Né? 18 anos, hein? Cravado. Terminada a frase... É. Se fosse 17... Saia correndo na hora, jogava a máquina no colo dela. Ah, você se vira, né? Tchau! Terminada a frase, eu podia ouvir meu coração batendo mais forte, meu corpo em euforia. Eu sabia que ia acontecer, só não sabia como. Afinal, eu estava de saída, né? Eu terminei de explicar com uma dorzinha no coração, quando seu pai disse lá do fundo da loja que estava saindo, que ela fechasse tudo e me pediu para ajudá-la e que depois me mostrasse a pousada. Pousada? Eu adoraria mesmo ficar, mas eu tô sem roupas, sem meu computador, eu já terminei todos os meus podcasts e não estou nos meus dias mais ricos. Que vocabulário, né? Pois por mais que a conversa estivesse maravilhosa, eu não achava que fosse mais do que educação dela com alguém que lhe prestou um serviço. Eu a respeitava e desejava como o cara da Austrália... Eu a respeitava e desejava como o cara da australiana. Primo do Chico Bento, você está de carro? Falou-me fuzilando com os olhos. Não entendi o tom de desafio. Deveria ser o sotaque, não sei. Não, senhora, respondi no susto. Então, só tem ônibus aqui na segunda-feira. Você não tem como ir embora. Você vai ter que ficar. Meu Deus. Me deu um sorriso matreiro. Matreiro, parabéns, ótimo. Pelo uso da palavra matreiro. Parabéns. E levantou os ombros. Fazer o quê, né? Vai ficar preso aqui comigo. Ah, Tereza Batista. Ah, cara. Nossa, mas entrou no modo full tutorial, que o jogo joga pra você. É. Não. Tereza Batista tem cheiro de mato molhado por fora e por dentro, graça, carinho e amor. Por fora, talvez eu até tenha feito uma cara de consternação. Talvez tenha ficado ainda mais claro que estava amando aquilo. Seria demais conhecer mais daquela menina que me enlaçou desde o primeiro momento. Mas espera aí, esperar um final de semana inteiro ali? Como diabos eu iria pagar por isso? Ia ter que ligar pra central e pedir ajuda, mais dinheiro, não sei. Senti aquela mão macia encontrar a minha mão áspera. Ela me puxou atravessando a praça principal, orgulhosa. Havia aquele sentimento de vitória nela. Ela estava feliz por eu ter que ficar? Bem, eu já tinha me rendido. É R$15 a diária. Tem banheiro no quarto e se quiser comer alguma coisa, tem aqui também. Almoço sai às 11 horas, é R$10 e você come o quanto quiser, viu? Cara, a gente precisa fazer essa viagem. A gente tem que fazer. Isso foi em 2012, então hoje em dia vai ser R$18 a diária. Isso. Vai nada, vai ser tipo R$80. Disse a velhinha simpática, que ficou feliz em saber que eu trabalhava pro banco e que estava com a Tereza Batista. Deu a entender que ela era daquele tipo que sempre foi solteira. Me tratou muito bem, inclusive me chamando sempre por namorado da Tereza Batista. Ou mesmo, menino do banco. A gente precisa de um nome pra senhora da pousada. Qual vai ser? Dona Marocas? Marocas não é velha, mas serve. Dona Marocas, pode me dar um pouco de sabão em pó? Eu só trouxe duas mudas de roupa. Se eu lavar agora, ainda posso vestir hoje. Ela fez uma cara de ofensa e espanto. Eu repensei rapidinho o que disse, pra ver se não tinha nada errado. E não tinha mesmo. Não, meu fi. Eu lavo, se não precisa lavar nada aqui não. Me dê que eu lavo e passo pra você, meu fi. Não precisa pagar nada não, viu? Viu? Me dê aqui, bora. Eu li na melhor maneira que ele me escreveu aqui. Em tese, eu tinha R$45. Deveria ter que passar 2 dias ali, sábado e domingo. Era só aguentar sem comer que a conta fecharia. Ainda tinha meio pacote de biscoito na bolsa. Eu daria conta. Esse é o pensamento. É assim que se fala. Né? Minutos depois de pegar minha roupa, Dona Marocas disse que tinha alguém no telefone querendo falar comigo. E lá se vai eu de toalha pra recepção atender. Primo do Chico Bento, sou eu, a Tereza Batista. Você já se acomodou? Oi, Tereza Batista. Tudo bem, já tô confortável. Aconteceu algo com a máquina? Tem alguma dúvida? Desculpa, não, tá tudo bem. Queria mesmo era saber se você quer ir na missa hoje comigo. Ah, caramba! Aí, caraca! Cara, Tereza Batista é uma mulher de muita atitude, né? Porra, eu tô impressionado. Puta merda. Porra. Eu tô empolgado, cara, quero saber como vai acabar. Eu também. 18h30, eu estava esperando ela na porta da igreja que ia lotando aos poucos. Cidade pequena, 4 mil habitantes, todos meio que me olhavam, tentando decidir o que pensar de mim. No fim, pareceu que o apelido de namorado da Tereza Batista era o mais apropriado. Eu estava adorando. Então, vejo a Tereza Batista descendo a rua. Linda, com vestido longo, branco, com detalhes em renda e descalça. Cara, ela é a própria Tereza Batista. Caramba, né? Porra. Muito. Assim, muita gente não deve ter pegado essa referência. Joga Tereza Batista aí no Google, que vocês vão ver. Quem era a atriz que fazia Tereza Batista? Puta, era uma moça muito bonita. Qual que era o nome dela mesmo? Não era Letícia Sabatella? Letícia Sabatella. Tô pagando promessa, primo do Chico Bento. Fiz mais um agradecimento ao Papai do Céu. Thanks, God. Ele me agradeceu em inglês também, porque pode ser, né? Sei lá. Foi uma das melhores noites da minha vida. Depois da missa, ficamos conversando na praça, sorrindo de piadas bobas, andamos de mãos dadas pelo parque, até que ela me convidou para ir à mesa de seus pais, que estavam ali na praça. Dei mil desculpas evitando a mesa, mas ela não aceitou nenhuma e me arrastou sorrindo para lá. Não aceitei fácil nada que me ofereceram, o meu medo era não ter grana alguma para arcar nem com o refrigerante. Mas meio que percebendo que eu estava desconfortável, ela foi tentando de tudo. Olha, a comida é maravilhosa. E eu com a cara do Chaves olhando para um sanduíche de presunto, soltava um... Não, obrigado, tô sem fome. Nessas horas meu estômago queria esmagar meu cérebro. E ela continuava. mas você não jantou pra vir pra missa comigo. Come alguma coisinha, oxe. É assim que fala? Oxe. Oxe, é. E eu ali parado, sorrindo e recusando. Puta sentimento merda. Mais pessoas foram chegando na mesa, tios e tias dela, primos, irmãs, e todos me cumprimentavam e puxavam algum assunto aleatório. E aí, rapaz, cuidei direitinho da Teresa Batista, que aqui só tem homem brabo pra defender ela, dizia o padrinho. Fala, menino, e aquele bicho que você instalou, funciona mesmo? Dizia um tio meio bêbado. Vocês ficam tão bem juntos, denunciava uma tia. Engatamos na conversa e o carinho entre nós foi aumentando, pequenas carícias, trocas de olhares intensas, estava uma maravilha. Agora eu achei um pouco assustador. Então, 23 horas mais ou menos, o pai dela, já meio bêbado, senta do meu lado. Primo do Chicumento, vem cá. Pega aquele copo ali, isso, aquele ali. Bebe um pouco, homem. Você bebe uísque, né? Ô, garçom, traz 2 doses de cavalo branco. Ai, meu Deus, ele não comeu nada. Primo do Chicumento, é tudo por minha conta hoje. Fique à vontade, viu? Pronto. Putz, era o que eu precisava ouvir. Foi como se eu pudesse ouvir acima das nuvens uma voz grossa impostada gritando Release the Kraken. Comecei a beber e comer, conversar com o tio sobre futebol do qual eu não sabia bulhufas, saí com a Teresa Batista primeiro pra dançar e depois de tudo isso, nosso primeiro beijo. Aí, caramba! Aí! Caraca, porra! Vamos, aí, primo do Chico Bento! Primo do Chico Bento! Passamos um bom tempo grudados, um chamego maravilhoso, e nosso clima foi ficando cada vez melhor. Eu estava alimentado, feliz com uma menina meiga, linda e gentil, que caiu assim do nada na minha vida. Epic Win. Todos falavam conosco e as pessoas aprenderam meu nome. Primo do Chico Bento, o namorado da... o namorado da Teresa Batista. Voltamos pra mesa, continuei bebendo, misturando uísque com cerveja, um sentimento bom no ar, todos muito gentis comigo ali no meio da família. Umas 15 pessoas na mesa. Quase 3 da manhã, quando pedem a conta. Lá do outro lado da mesa, todo mundo sorrindo e eu aqui focado na Teresa Batista. Trocávamos carinhos ali sem frescura ou medo, todo mundo meio bêbado. Vida que segue, né? Alguém bate no meu ombro, me viro e é o garçom segurando um papel. Seu primo do Chico Bento? Aqui está a sua parte da conta. Ah, meu Deus. Ah, não. E me deu o papel. Naquele momento, o mundo parou. Senti que todos os olhos da mesa se viraram e estavam em mim. Quando eu li letras garrafais e amigáveis, R$396. Meu Deus! Caralho. Se eu disser que eu já esperava por isso, eu estaria mentindo. Seria aquele mais um golpe do mochila de criança? Do Beelzebu? Foi aí que aconteceu. Olhando pro garçom sem mudar uma linha da minha expressão, eu disse como no poker. Eu pago. É isso aí. All in, motherfucker. Juro que na minha cabeça estava tocando o refrão de It's the Final Countdown. Não sei se foi o uísque, uma intervenção divina direta pra aplacar aquele golpe do pé preto, ou mesmo só o meu inocente estado ébrio. O fato é que naqueles microsegundos, eu respondi ao garçom afirmativamente, levantei-me normalmente, peguei a carteira, sabendo da quantia absurda de R$45 existente nela, e fui abrindo a carteira enquanto sorria. Meu cu nem existia mais. Se fechou a ponto de se tornar uma superfície lisa. Quando para tudo. Não, pô. Tá pago já. É brincadeira, primo do Chico Bento. Já tá pago já. Eles que estão brincando contigo. Nossa. Me virei pra ver que a mesa inteira me encarava com sorrisos. Esse é dos bons, viu? O macho ia pagar mesmo, falou a madrinha da Teresa Batista na ponta da mesa. E eu ia sim, viu, madrinha? Botei fé, Teresa Batista. Aproveita teu namorado, disse um primo em tom ébrio. Era apenas um teste. E eu passei. Virei minha caneca de chope com uísque, com um sorriso no rosto. Aquele final de semana foi foda. E agora, inspirado por Luiz e Gino, peço humildemente. Caio, sobe aí a música. Cara, porra, foi muito boa. Foi muito boa essa história. Mas eu achei que ele ia casar com ela depois de tudo isso, porra. Com um amigo da família. Cara. Não, eu quero o resto. Eu que também aconteceu quero. Depois. Eu acho que ele tinha que ter se mudado pra Fidalgo e ter ficado lá, cara. Porra. Sim. Pra quê? Eu quero ir. Cara, a gente tem que fazer essa viagem. Eu quero deixar agora. Eu quero aproveitar esse momento de alegria e deixar agora esse desafio pra vocês dois. A gente vai pra Teresina, São Raimundo, Remanso, Campo Alegre de Lourdes e Campo Alegre de Fidalgo. E vamos tentar achar a Teresa Batista. Tá combinado? Ok, você dirige. O título dessa história é De Quem É Esse Jegue? Parabéns, Rafael. Obrigado. Os títulos das histórias são filmes pornôs? Não. Não, isso é a música. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Eu não sei que música é essa, Caio. É uma música cujo refrão consiste em de quem é esse jegue, de quem é esse jegue, de quem é esse jegue, ele quer me morder. É muito bom, cara. Vai lá, Caio. Vamos lá. Olá, meninos. Com o olá, meninos, a gente já sempre sabe que é uma mulher mandando e-mail, né? Uhum. Já de cara digo que pode substituir meu nome. Me acabo de rir com os nomes que vocês inventam. Então a gente precisa de um nome para ela. Eu sou paulista, vivo em São Paulo, tenho 35 anos. E essa é a história da minha primeira vez na casa de swing. E também a primeira vez que mando uma história para vocês. Vai lendo aí que a gente pensa no nome quando precisar. Tá. Capítulo 1. Desejos obscuros. Essa história aconteceu em 2015. Rafael, o que mais de interessante aconteceu no ano, longínquo ano, de 2015? Em casas de swing. Em casas de swing, o Ramon foi vice-artilheiro da Série D, fazendo 8 gols pelo Lajeadense. Sério? É o mesmo Ramon que jogava no Vasco? Não, acho que não. É porque é normal esses caras encerrarem a carreira nesses times, né? É, fazendo 8 gols pelo Lajeadense. Também em 2015, surpreendentemente, a Suíça superou o Canadá no Campeonato Mundial de Curling Feminino. Olha lá. Também conhecido naquele ano como Campeonato Zeno de Curling. Caraca, velho, a vida desses países deve ser muito chata, né? É, ele chamava Zeno porque era o patrocinador. E esse patrocinador é a Federação Nacional de Cooperativas Agrícolas do Japão. Ok, agora eu já me situei. Eu lembro muito não, bem desse não, ano. Não, não, você não se situou ainda não. Ah, ok. Você vai se situar agora. Se situa aí. Que o Márcio Mendes incorporou Anne e Luana ao Trio Los Angeles. Puta, foi nesse ano? Foi nesse ano em que ele apresentava o programa O Melhor da Vida com Márcio Mendes no canal NGT. NGT, o que significa NGT? Eu não tinha esse canal. NGT. Ninguém gasta tempo. NGT é massa, que é uma cópia de GNT, entendeu? Você faz um canal e chama ele de NGT. Boa. É tipo o tênis Mike dos canais. Aquele é o Abibas, né? Abibas. Rebook. Eu sei, fico muito mal quando eu vejo a imagem do Abibas, cara. Ai, ok, deixa eu continuar aqui. Ai, Abibas. Sempre me considerei liberal em termos de sexo, mas dentro do que é normal, se isso existe. Mas sempre fui curiosa. Eu trabalhava em uma famosa rede de drogaria e, às vezes, no plantão noturno, onde o movimento era menor, sentávamos atrás do balcão e conversávamos sobre diversos assuntos. E uma noite dessas, acabamos no assunto casa de swing, e eu confessei que gostaria muito de ir em um lugar como esse para ver como era. Até então, fui a única no grupo a confessar o desejo e se manifestar. Até aí, tudo normal, porque sempre fui a mais doidinha do grupo. Passado o assunto, continuamos conversando sobre outras coisas aleatórias. Ao final do plantão, o meu gerente... A gente tem que dar um nome pro gerente dela. Eu acho que a gente pode chamar ele só de gerente. Aham. Uhum. E o nome dela é amiga do gerente. É, aí a história ia chamar Deu a Louca no Gerente, né? O meu gerente me chamou de canto e perguntou... Você tava falando sério a respeito de querer ir a uma casa de swing? E eu respondi... Sim, claro. Só não acho que meu namorado me levaria a um lugar assim. Aí ele... Então, eu meio que frequento algumas casas de swing com minha namorada. Se como você assim, meio ir. Que frequento? É, meio eu meio que frequento. É, meio. É só entro, eu entro e saio muito rápido. Isso. Várias vezes. Máximo 4 horas e tô saindo. Eu vou, mas não toda semana. Eu vou, mas é só a parte de baixo que entra. Se você quiser ir, quando nós formos, eu te aviso e você nos acompanha como uma plus one. Plus one. Formando os famosos trios. Female, male, female. Ou, né, mulher, homem, mulher. É a dança do machixe. E sendo que essa mulher paga um valor bem baixo pra entrar. E eu disse, beleza, só me avisar que eu vou sim. Nessa hora, nem me lembrei do namorado, mas o que o coração não vê, ele não sente. Pelo menos é o que dizem. Já começou errado aí. Capítulo 2. Planejando e executando. Então passou-se um tempo e quando eu nem lembrava mais do assunto, recebo uma mensagem do gerente. É porque esse é o nome dele, né? Sim. A mãe dele chama ele de gerente. Gerente! Gerente! Vem jantar! E a namorada chama carinhosamente de Gerê. Ele é tipo gerente Guimarães, tá ligado? Vou começar a chamar ele assim. Eu recebo uma mensagem do gerente Guimarães. Oi! Eu e minha namorada vamos. Nem começou o programa, pô. Olá. Imagina o cara preenchendo o cadastro. Não é meu nome, gerente Guimarães. Não, eu não quero seu cargo. Põe o nome. Não, mas então. Eu sou o GG, gerente Guimarães. Ai, meu Deus do céu. Oi. Eu e minha namorada vamos numa balada liberal, como o povo chama casa de swing pra não assustar, nesse fim de semana. Se quiser, pode nos acompanhar. Eu estava de folga nesse fim de semana, então seria perfeito. Logo respondi que topava. Então ele me passou o contato da namorada dele. A gente vai dar um nome pra ela? Vamos dar um nome pra namorada do gerente. Peraí que eu tô anotando o gerente Guimarães aqui na minha lista de nomes de capeta, peraí. Ah, não! Gerente Guimarães. Ok. Inferno. Vou chamar a namorada dele de Arnalda. Ok. Pode ser. Então ele me passou o contato da Arnalda e disse pra conversar com ela e pegar umas dicas de como se comportar e o que vestir. Pra quem nunca frequentou um lugar desses, há uma série de regras não escritas de como se comportar, as roupas mais indicadas e tal. Prontamente mandei uma mensagem pra Arnalda, que começou a me ensinar as manhas. Me explicou que eu deveria usar um vestido ou uma saia pra facilitar, se decidisse brincar lá. Me explicou que a casa onde iríamos tinha três ambientes diferentes. Um comum, que era uma mistura de barzinho com balada. Um onde era possível realizar fetiches, e no qual era permitido singles, como eles chamam as pessoas que vão sem par. E um onde somente era permitida a entrada de casais, e onde ocorrem as trocas propriamente ditas. A Arnalda também me explicou que a mulher comanda tudo lá. Ela que permite ou não a aproximação de outros casais ou singles para as brincadeiras, que era assim como eles chamavam o ato. Posso dizer que eu estava muito curiosa para ver como funcionava. Parece bem civilizado, né? Sim, parece extremamente organizado e tal. É. Todo mundo pega uma fila, pega um ticket. Tem uma senha. Pega uma senha. É, tem aquela senha do Outback que vibra, sabe, quando é a sua vez? Só que aí é outro tipo de vibra, né? É. Opa, já vibrou. Ah, não, é sua senha. É. Então, continuando aqui. Ninguém devolve, né? É descartável, né? Porque se for devolver, vai ter que lavar tudo. Capítulo 3. O grande dia. Chegou então o fim de semana, dei sorte que meu namorado estava de plantão. Então ele não saberia o que eu estaria fazendo, nem onde ou com quem. Segui as dicas da Arnalda e escolhi um vestido verde, que me deixa bem bonita. Embora não tinha certeza se teria coragem de participar. Fui pro lugar combinado e encontrei com um casal. Fomos no carro deles para a casa. É um lugar bem discreto, cuja entrada é do lado de dentro do estacionamento. Chegando lá, a recepcionista pergunta se é a nossa primeira vez. E o casal responde que é apenas a minha. E a moça, a recepcionista, pergunta se necessito de um tour pela casa. Eu nego a oferta e digo que meus amigos vão me mostrar tudo. O primeiro ambiente é bem comum, assim como a Arnalda me falou. Mesinhas para as pessoas, uma mesa com DJ, uma pista com luzes de balada e um palco. O que me chamou a atenção era o pole dance que havia nele. E havia as entradas para os outros dois ambientes. Sentei na mesa e me bateu aquele medinho. Meus amigos disseram que ia dar uma volta e curtir um pouco, e eu disse que beleza, iria dar uma volta depois. Mas antes precisava de um pouco de coragem líquida. Acabou que precisei de 3 doses de coragem líquida para conseguir sair da cadeira e explorar a casa. Como estava sozinha, a área de casais estava proibida pra mim. No way. Então, me restou explorar a área de fetiche. Parabéns pelo acréscimo de No Way, Caio. É, foi sutil essa. Foi demais. Né, sabe aquele toque do Ronaldinho, que ele toca olhando pro outro lado? Foi bem isso. Capítulo 4. A curiosidade matou a gata. Para entrar nessa área, havia um corredor, bem assustador, posso dizer, que levava à área de fetiche. E vou te contar que lá pode-se realizar várias fantasias. Tem cinema, elevador, ônibus... Caraca! Onde tomei as primeiras encoxadas da noite, mas até aí, quem nunca, aqui em São Paulo, né? Cela de prisão. Caraca, que lugar gigantesco é esse que tem trocentos ambientes diferentes? Eu quero ir lá. E muito sexo rolando. Primeiro, tomei um choque. Depois, fui achando excitante. Era um grande filme pornô ao vivo. Ao longo dos corredores, há salinhas com glory hole, no qual você pode espiar o que está acontecendo dentro. Em uma dessas, estava olhando curiosa para um buraco quando um cara chegou levantando a minha saia, me encoxando. Meu Deus. Tomei um baita susto, mas lembrei das regras que me ensinaram e rejeitei o cara, que entendeu que eu não queria nada e seguiu para a próxima vítima. E eu continuei minha exploração. Em um desses lugares havia uma fresta onde podia ver um casal em uma espécie de casa. Na primeira olhada, me pareceu dois pares de pernas masculinas. Curiosa que sou, abaixei para olhar novamente e confirmar a impressão. Nesse momento, o casal, que era um homem e uma mulher mesmo, olharam diretamente para mim. E eu fiquei totalmente sem reação e tive a brilhante ideia de sorrir e acenar com um tchauzinho. Os pinguins de Madagascar ficariam orgulhosos de mim. E o casal, surpreso, acenou de volta. Imagina a cena ridícula, um casal semi-despido, pós-sexo, sendo observados por uma sem noção e dando tchauzinho. Mas isso é meio que pra isso mesmo, não é? É, você se coloca nessa situação pra isso, né? É, me pareceu meio normal, sei lá. Enfim, saí meio correndo dessa área e voltei à segurança da mesa. Depois disso, me aventurei com o partner do gerente Guimarães, na área de casais. Tinha esquecido já, né? Mas fora o pornô ao vivo, não vi nada muito diferente e também me comportei. O que mais gostei foi que à meia-noite começa um show de striptease. Três mulheres lindas se despem no palco e fazendo pole dance. Foi uma oportunidade única, já que esse tipo de show não é algo que mulheres costumam ver com frequência. Ao final, o casal amigo deve ter transado muito, e eu, apesar de todo o tesão borbulhante e algumas cenas inusitadas, saí no 0x0. Capítulo 5. A descoberta. Pareceu bem inocente até aqui. Sim. É. Eu estava bem excitada com todos os acontecimentos, mas não sabia se queria que outras pessoas soubessem. Até que num outro dia, depois de uma sessão de sexo com um namorado, larguei o celular carregando no banheiro. Não me importei com ele, mas o namorado, quando foi ao banheiro, percebeu uma mensagem recém-recebida do gerente Guimarães. Putz. Perguntando se eu havia gostado da experiência e tal. Aí, meu gato resolveu me impressionar. Imagina, né? No começo, neguei. Mas depois entreguei tudo o que aconteceu. Para minha surpresa, meu namorado também tinha essa curiosidade e insistiu que eu o levasse até a casa, dessa vez como casal. Esse foi um plot twist, hein? É. Né? É, a gente achava que ia rolar traição e... É, seu gerente te escreveu aqui perguntando que experiência, que porra de experiência foi essa? Ah, a gente foi numa casa de swing. Ah, legal, bora lá então. Tá, né? Com fome mesmo, tem hambúrguer. Que porra de experiência foi essa? Você tá sendo promovida nas minhas costas? Não, a gente foi numa casa de swing. Ah, então tudo bem. É, só fui numa casa de swing como partner do gerente Guimarães. E fomos. Dessa vez eu, mais desinibida, sem pagar mico, pagando de experiente com um parceiro, pude aproveitar bem mais e participar da brincadeira. Como casal, descobrimos que a prática de swing nos agradava e viramos frequentadores assíduos. Até hoje conto aos amigos mais chegados como a doida aqui pagou um mico na primeira vez e rimos sobre a situação, principalmente no meu momento em Madagascar. Espero que gostem da história, desculpa por ser tão longa. Beijos pra todos. Foi uma ótima história, com um final feliz. Sim, é. Né? Será que rolou alguma coisa entre eles e o casal Guimarães? Pô, é bem possível. É, né? Porque eles estavam sempre lá, né? Se bem que o gerente Guimarães, ele meio que frequenta, então... Exato. Rafael, vamos responder mais perguntas do Instagram? Vamos. Parabéns de imitar o Azaghal. Um monte de gente me mandou assim, eu tava respondendo na madrugada e as pessoas mandaram assim pra mim, insônia, né, minha filha? De onde veio esse lance de né, minha filha? Esse negócio de né, minha filha, veio de uma entrevista que o Drauzio Varella fez no Fantástico, de uma travesti que tava presa e ela não recebia visita há muito tempo. E aí ele falou assim, dá uma solidão, né, minha filha? Que coisa triste. Foi muito tocante. E aí ele deu um abraço nela e tudo. E aí virou um meme. Dizer qualquer coisa, né, minha filha? Entendi. Agora eu entendi. E aí o Higino, genialmente, teve o Roda Viva do Átila Marina e a filha do Drauzio Varella estava na bancada. E aí ele escreveu, minha filha, né, minha filha? Ok, entendi. Muito obrigado por esclarecer. Tem algum tema pro podcast que você gostaria de fazer, mas ainda não conseguiu? Essa foi uma mensagem do Bido Obido, no Instagram. Bido Obido? Você precisa prestar atenção na pergunta, não no nome do cara. Tem algum tema pro podcast que você gostaria de fazer, mas ainda não conseguiu? Cara, eu acho que não. Acho que todos os temas que eu pensei, eu realmente consegui. É, a gente acabou de inventar mais um, né? De fazer história de Portugal, vai ser muito bom. É, eu pensei uma vez em fazer um programa só de reclamação de empresa. Mas eu acabei não fazendo. Primeiro que a gente tem outros episódios de negócios que podem ter histórias como essa ou não. Não precisa ficar só nessa ideia. Mas eu fiquei achando que ia chegar muita coisa bad vibe, sabe? É, mas eu acho que geralmente quando a gente tem uma ideia, a gente vai lá e faz, né? Não tem muita amarra assim, não. Então, mas certamente tem mais ideias, vão surgir mais ideias. Tem muitas ideias que eu penso no A Vida Imita a Arte. E aí eu fico na dúvida de se vai haver histórias ou não em torno daquele tema, sabe? Uhum. Podia ter, ia ser muito doido, uma vida imita a arte, clube da luta. É, eu acho bem difícil que as pessoas tenham tido um clube da luta equivalente. Mas que elas tenham se envolvido no submundo, entendeu? A questão do vida imita a arte é que ele não precisa ser tão amarrado à sinopse do filme. Ah, verdade. Ele pode ser uma interpretação. Então, pessoas que se envolveram no submundo, pessoas que foram entrando de cabeça numa história e depois não conseguiram sair, esse tipo de coisa. Seria legal se com A Vida Imita a Arte a gente descobrisse outras coisas, tipo A Vida Imita a Arte de Volta para o Futuro. É, isso seria realmente uma proposta ousada. Uma pergunta aqui do Hells André. Você curte filme de terror? Se sim, indica uns. Cara, tem muito tempo que eu não assisto filme de terror, mas eu gosto, mas... sei lá, não sei indicar nenhum. Você não tem nenhum pra indicar? Não tem nenhum filme de terror que fez você ficar com medo? Quando eu era muito criança, eu assisti A Vingança de Crosby. E eu tive pesadelos por meses. Mas acho que é porque eu tinha 7 anos de idade. Filme de terror é mais legal quando você é criança, né? Que ele tem um impacto muito maior na sua vida. No seu imaginário, é. É, durante muito tempo, eu e a Patrícia, a gente era muito fã de filme de terror. A gente assistia um atrás do outro, assim. Mas isso meio que passou. Não é mais algo tão que a gente faça tanto. Mas eu vou indicar o filme mais assustador de todos, que é A Chave Mestra. Nunca assista. A Chave Mestra é bom demais, cara. Nunca assista. É, muito bom. Só não assiste. Você não vai perder nada. Sua vida vai continuar funcionando se você não assistir esse filme. Não assiste. E se você assistir, a gente avisou. Quando você vier reclamar, puta, eu assisti, não sei o quê. A gente avisou. A gente falou pra você não assistir. Você assistiu porque quis. Uma última pergunta aqui que veio do Adeus. O nome dele é Adeus. Que demais. Você tem garagem com ferramentas? Você curte a ideia de ter uma mini oficina em casa? Rafael. Eu curto essa ideia. Embora eu não tenha talento para tanto, e eu não tenho uma garagem porque eu moro num apartamento, então eu tenho apenas uma prateleira no armário que tem todas as minhas ferramentas. Eu lembro que você tinha um saco de ferramentas. Cara, eu tenho uma caixa de parafusos em que eles são ordenados por tamanho. Aliás, hoje eu precisei de uma chave inglesa, e eu tinha um conjunto de chave inglesa que eu comprei não sei quando, mas eu tinha, com 10 chaves inglesas diferentes, 10 tamanhos diferentes. Uhum. Eu falei, beleza. Olhei assim e falei, vai ser esse tamanho. Aí ficou muito pequeno. Falei, só pegar o próximo. Aí ficou muito grande. Então, não resolveu nada. É porque existem dois tipos de medidas. Tem medidas que são em polegadas e medidas que são em centímetros. E aí elas não se encaixam, depende do tipo de parafuso. Eu fiquei perdido aí nessa incompatibilidade de padrões. Talvez essas chaves inglesas não sejam realmente inglesas. Ou a porca que eu precisava apertar não era realmente inglesa. Também. É possível. Ou então não era uma chave inglesa que você precisava, porque chave inglesa ela tem o tamanho regulável. Então você nem sabe do que você tá falando, na verdade. É, talvez. Você tá falando que você tinha chaves de boca. Ah, é chave de boca, é isso mesmo. Não, mas ela é chave de boca de um lado e chave inglesa do outro, não é isso? A chave inglesa ela é regulável. Você consegue regular o tamanho dela. Então ela era uma chave de boca. Ok, por isso que não funcionou. Eu tenho uma maleta de ferramentas muito organizadinha e que tem o espaço certinho para cada coisa. E eu tenho muito orgulho dela por ela ser assim. E eu tenho mais um monte de ferramentas nos instrumentos, né? Que eu uso para regular os instrumentos. E é muito legal. Eu queria poder ter mais espaço. Queria ter um galpão enorme com várias ferramentas. Seria muito legal. Eu até acho que tenho alguma habilidade para lidar com as ferramentas, mas eu não tenho mais... eu tenho um pouco de preguiça. É isso? É isso. Semana que vem a gente volta? Sim. Adeus. Adeus. Parasol.